drogas, vejo armas, vejo discriminação. O ódio crescendo, perdemos a razão. Será que merecemos o perdão de Deus? Vocês se lembram por que foi que Cristo morreu? É, povo sem fé, você sabe como é. Igreja, meu irmão, sai pra lá de qual é. Sem querer tirar, pare pra raciocinar. Viaje na história e tente imaginar. Um irmão sacristão, nasce tão oitão, armando uma casinha pra pegar um vacilão. Então, imaginou nem dá, não tem como negar. Se todos fossem como eles, tudo ia melhorar. Ninguém é certo 100%, até aí tudo bem. Consciência do que é certo e errado todos têm. Dia a dia sangrento, a esperança morrendo, vidas jogadas ao vento e sonhos apodrecendo, esperando a paz eterna ao lado do Rei dos Reis. Eu vi crianças sorrindo no rosto, só alegria. A fome que matava não existe mais. E o que rolava na quebrada era só a paz. Fogos de artifício ao invés de sapecos. Políticos agora eram todos honestos. A minha quebrada era toda unida. Sem guerra, sem ponte, meu Deus, como seria ré? Sebastião, nome de santo, lei do cão. Só em sonhos pra dizer que existe união. Realidade pra quem sente o pânico crescente. O caos do nosso país, quem vai salvar nossa gente? Na periferia somos jogados pras cobras. Só nos restam migalhas, vivemos de esmolas. Leite e pão pra quem tem fome, se escondendo dos homens. A falta de emprego, desespero te consome. Eu só lamento porque o que eu posso ensinar é só cantar, falar, fazer você pensar. Passar ideias conscientes pra você raciocinar. Se tudo fosse diferente, como seria estar? Todos vivendo em paz.